Eu morava longe de você, não sei como fui te conhecer. De bobeira em casa jogando Free Fire, escuto sua voz, penso não é verdade. Salva aqui que eu ajudo você. Você pediu meu número, marcamos o nosso encontro. Quando te vejo era de verdade, estava tão lindo e eu em outra vibe. Sua família contesta o nosso namoro, enquanto eles falam eu te beijo em dobro. Vê onde eu caso com você. Sua família contesta o nosso namoro, enquanto eles falam eu te beijo em dobro. Encontro, quando te vejo era de verdade, estava tão lindo e eu em outra vibe. Sua família contesta o nosso namoro, enquanto eles falam eu te beijo em dobro.